1233, com a Lua 35, libera direita, taxi via Alfa Juliette, até o Gui 02. Direita Alfa Juliette 02, com a 233. 4201, chama em Recife, 238, alterna 28, decimal 35. 238, 2235, ao Becado, ponto 4201. Good morning, go 1963, passing 2000, one call level 360. 4963, with the 10 tanks on the fire truck, climb maintained level 360, form 071 departure. Climb fire phone, 1 departure to fire level 360, go 1963. 1093, decolou 243, chama o controle 1208, Morro. Obrigado, 208. De Salvador, gol 1093, decolou. 293, contato o radar a decolagem, suba via Eila Arbor 1, para nível 360. Sobre via Arbor 1360, 093. Alexandre Santos, Recife, frequência 123, da Small 8, Altene 128, da Small 3, 5 milhões. 5-8, vento no momento no meio, 0 graus, 1 0 mais. O ajuste oscilando agora no momento no 0-2-0. 0-2-0, vento. Alpine 1-2-3-5, bom dia. Vamos receber a sessão dos 1-2-3-8 e 1-2-8-3-5, ou 1-9-7. Identifique se você havia chegado a Golf para 4 mil pés, com ajuste de altura do ano 09, e o número 4. Azul 4958, no solo 48, ali vai puxando o controle do som na frequência 99. 209. Gente, Golf Serra, reporte no retorno. Reportará a Golf Serra. Zona 093, agora com o setor Recife, frequência 128, Casimão 8, Alpine 1260, Zona 093. Bom dia, 288, 260, 093. Bom dia. Esse é para 2006, autorizado sinal ILS, registro altímetro 020, é ponte não localizada estabilizada. Passaria do ILS. Uma localizada agora, curva esquerda de informação 3030 por 6, 7 milhas. Autorizado de Jesus, passaria do ILS. Então, 3517, autorizado a linha de colapso, estoma 0, vento no 60 grau 089, ajuste altímetro na 020. Afirma, a linha de colapso, da 10, com a linha 20, 3517. 2229, autorizado pelo ABS, chama tu, no número 45. 118-9522, exato. 1649, dessa via para 2000 pés, autorizado pelo ABS, da ponte localizador, 649, revista agora no 020. 620, repassamento. A informação é atualização, iniciando o rolagem pistola 0. A gente já tinha metido na 020. 320, guarda atualização 2229. Tudo bem para o Cinho, para a área da Júlia? 506. 10. A proporção normal, código 0100. Precisa pelo litoral. Reporte Itapuã, por certo, para o cruzamento da final da 35 e da 28. Sim, relaciona o código 5246 ao fogo federal. Agora está com fuso autorizado, passarei 2229. A 3517 decolado a 1000, chame controle instalador na frequência no 30 decimal 80. 080, bom dia. Bom dia. 3517, contato com o radar na decolagem, sua via, saída do Uno, para nível 360. Próximo, a passar em Varágua, senhor. 2.000 pés, está autorizado. Uau, muito obrigado, 3517, tá. Alfa Golf Serra, reporte no setor sul da torre. Repassar Alfa Golf Serra. Passarego. Passarego 2229, confere sala 02, chame com o Júlio Sala. Ele não tem jogo nesse canal. 209. Alfa Golf Serra, agilizando autorizado o cruzamento da pista 1022 no ponto médio. Cliente, agilizando Alfa Golf Serra, na descadeira do plano. Afirmo, na ponto médio da pista 1022. Cliente, Alfa Golf Serra, agilizando. Senhor, bom dia, Golo 649, final localizador. Bola 649, continua a aproximação, aguardando a autorização para pouso. Ajuste altímetro 9020. Controle, mantém escuta. Bom, Serra. Bolo 649, essa é a informação do tráfego, com a opção 66, o Nordeste é 510, não interfere. Tráfego já avistado, autorizado com os pistola 0, vento 170 graus, 08 mais. Autorizado com o bolo 649. Alfa Golf Serra, chame o controle de Salvador da presente, número 0190, zero até a regra. Alfa Golf Serra. Alfa Golf Serra, bom dia, mantém regra de voo no visual, chama 020, colo possível estimado para terminal Aracaju, estimado de pouso. Bom dia, ajustado no 020, até terminal, Lura terminal, 40 minutos, e para destino 0120, da presente. Bem, descopiado, da porta para a Alfa Golf Serra. São 3516, chame centro Recife, 128 do estimal 8, ao TN 126 do estimal 0. 8860, muito bom dia, até a próxima, são 3517. Bom dia. 755, bom dia, cuidado, chegada a Belfi, vista para 4 mil sair, a gente chama 020. Papapá, o favor, Sierra, sempre com o seu livro para autocoordenação. A Ingressana termina a hora que agiu, chame mesmo na frequência 120 decimal 3. Bom dia. Hotel Romeo, Torre Prestígio. Pulo 219. Romeu, eu vou até Romeu sem prontar. Bom dia, Golo 236, autorizada a linha de decolagem, estamos a zero, vento no 70 graus, 09 nós, a gente já tinha entrado no 020. A gente falou no 020, Golo 236. Decolado aos 22, chame o controle instalador na frequência no 208080. 208, bolo 233, bom dia. Controle instalador, bom dia, bolo 233, arco 1 ou eletro? Bolo 233, contato radar decolagem, suba via 6 arco 1 para o número 360, bolo 233. Via arco 1 ao 360, bolo 233. Para 2003, só autorizar o final de ânsia, posto localizador estabilizado, ajuste altímetro no 020, voo 755. Via 2020, vai poder estabilizar o localizador, voo no 755. 14753, acione a identificação dessa via, chegada Belfry para 4002. Ajuste altímetro no 020, número 2 na aproximação. Então, 4753. Mas o hotel Romeu, autorizado em ingresso sistema 7, aponta em área ponto. O jogo hotel Romeu. Salvador 4, 2, 3, 4, autorizado a linha área de colapso no 0, vento no 0 graus, no 0 nós. Azul 2783, autorizado a alinhar e manter pista na 0. Salvador 2834, decolar 2287, chame controle Salvador no 0180. 08, 2834. Salvador, bom dia, aqui é o Azul 4234, não se escuta. Azul 4234, contato na tabela de colagem, sobre a via saída Pucca, problema 350. 350, via, possibilidade de voar na proa de Pucca, senhor? Com referência? Pucca, tranquilo, 0234. Após cruzar 2.000, saiu para cruzar 2.000, Pucca, obrigado. Já adentrou na possível esteja de turbulência do celular das outras, já do colágio pista 1 a 0, já do 970 graus, 1 a 2, 2. Beleza, colágio 1 a 0, 2783. Papa Romeu Zulu, Hotel Romeu, autorizado a colágio pista 1 a 7, já do 970 graus, 1 a 0, 2. Papá Romeu Zulu, até Romeu, decolado aos 29, mantenha 1.000 pés até o farol da Barra, chame controle Salvador na frequência 120, decimal 80, corredor X. Papá Romeu Zulu, corredor 7, 120, Bom dia. Azul 2783, decolado aos 30, chame controle Salvador na frequência 120, decimal 80. Controle 208, boa 2783. Bom dia, 192, a sua identificação dessa via, chegada com MED 1 até nível de voo 050. Ajuste ao tempo no 020, momento número 3 na aproximação, voo no 092. Bom dia, 2783 da Azul decola. Bom dia, Azul 2783, contato com o radar na decolagem, supervia, Cleide Argo, Lomo, para mim, 180. 180, via Arbolão, 2783. Ô, 755, estabilizado. 755, autorizado, final LS, chega agora todo o servidor, frequência 9895. 295, bom dia, 755. Bom dia. Bom dia, 755, estabilizado no ILS da 10. 755, bom dia, tráfego já está autorizado com o sistema 0, vento 150 graus, 089. Registro de sistema 020. Teve 1020, gol 755. Estamos retornando até autorizado, ingresso sistema 7, a porta NL, pronto. Segundo autorizado, alinhar e manter, deixando zero. Alinhar e manter no zero, 7. Sessão da tela, autorizado, colégio de sistema 7, vento no 50 grau 099. Deixa o altímetro no 020. 4, chama o centro do Recife, frequência 126, decimal 85, altão 125, decimal 45, azul 4234. Zulu até Romeu, está autorizado direto para Anambi, ascensão nível 085. 4753, dessa via para 2010, está autorizado final LS, reporte no localizador estabilizado. O ajuste de altímetro no 020. Essa via 2010, mas o potencial LS está Tony Hotel, decolar 235, chame em controle Salvador na frequência 120, decimal 80. 120, decimal 80, Vitor Charlotel. Salvador, Papatango, Vitor Charlotel. Papatango, Vitor Charlotel, contato radar. Mantenha a corrigindo ruína para rua de Arbo e mantenha a restrição de 3 mil pés. Ajuste a rua do exército. Já, já lá na proa de